começa um espetáculo. Se é eu que tô dizendo, nem consultam o oráculo. Cara a cara eu enfrento um monstro de 100 tentáculos. Venço fácil, qual vai ser o outro obstáculo? Eu não vim falar de rap, eu vim fazer o rap. Se não corto o vocal e eu capricho só nas vestes. A moda hoje em dia é ter contato na internet. O rapper mais popular leva todas as piriguetes. Rap dá dinheiro, joga o som no condomínio. Enquanto a favela chora, eu vejo o MC sorrindo. Por isso vim falar, melhor que reclamar. Vou dar um passo à frente e eu vou me apresentar. Pau eu, MC que nem o profeta esperava. Tem uns que abre água, eu já abro mar de lava. Não sou louco de dar o que falar pros guarda. Vai ser que existe um cuzão atrás daquela farda. Maloca maloqueiro, na rua bem rueiro. Vejo o dia inteiro, orgulho sou brasileiro. É rap pra acordar, rap pra desabafar. É rap pra dançar, é rap em todo lugar. Pedras na cena, pesado não pena, selei próprio lema. De lupa nós por nós sem esquema. Distorcendo o que diriam ser problema. Original, inventando outro tema. Eras na cena, pesado não pena, selei próprio lema. De lupa nós por nós sem esquema. Distorcendo o que diriam ser problema. Original, inventando outro tema. Luz, câmera e ação, registra essa parada. Ouve aí os menino, de lupa baleada. Na cena da malacagem, sem massagem neguinho. Pra firmar, é compromisso e não é viagem neguinho. Trilhagem sim, no sapatinho, fi. Segundo green, assim bem chili. Pra esquecer dos MC que tá pagando de político. Porque o rap tá foda, hein? O que mais tem é crítico. O estado é crítico, é vário, cheio de graça. Fala bem do trampo alheio, mas não bota um som na praça. Quer saber de taça cheia? De aparecer na tela, passa uma imagem firmeza. Mas na quebra, só ramela. Uma sequela desses truta, que amarela que nefruta. Só os guerreiros de verdade que no gera segue a luta. Com o mesmo ideal, sem se perder nos dilemas. Se esquivando das algemas, de lupa, é nós na cena. Pesado não pena, sem ler próprio lema. De lupa nós por nós sem esquema. Distorcendo o que diriam ser problema. Original, inventando outro tema. É nós da cena, pesado não pena, sem ler próprio lema. De lupa nós por nós sem esquema. Distorcendo o que diriam ser problema. Original, inventando outro tema.